suas armas. Já me machuca tanto duas palavras. Eu tô querendo a conversa civilizada. Eu sei que está esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo doido.